Iggy! Olha só! O Natal tá pertinho! Puxa, Tom! De novo? Parece que o tempo pra chegar ao meu aniversário demora mais que o Natal. É igual, Miggy. Um ano é. E o Natal é o aniversário de Jesus. E não é, não. Como que não é? Ninguém sabe direito o dia certo que ele nasceu. Mas é que em dezembro a gente faz uma festa pra comemorar. Ah, que nem o meu primo, que nasceu em janeiro, mas faz a festa de aniversário só em março, que é quando todo mundo já voltou das férias. É, cara! Sabe que às vezes eu fico imaginando Jesus nascendo e eu vendo tudo? Aquele lugar pobre e os animais, os pastores, as estrelas e os anjos! Já pensou, Tom? A gente ali, quando tudo aconteceu? Ia ser bem legal! E sabe de uma coisa? Tive uma ideia! O quê? Você já imaginou se Jesus tivesse nascido no Brasil? No Brasil? Tá maluco, Tom? Não, é só uma brincadeira. Mas se Jesus tivesse nascido no Brasil de hoje, onde você imagina que ele teria nascido? Ah, em Belém do Pará, é claro! Isso, legal! E de onde seriam José e Maria? Ah, eles morariam em um lugar distante de Belém, numa vila pequena. Podia ser numa vila chamada Nazaré, no estado do Amazonas. Às margens de algum rio. Do rio Solimões. Não, do rio Purus. Quê? Rio Purus? Ah, faltou nessa aula, hein? É um dos afluentes do rio Solimões. Ah, eu sabia. Mas é que... é, bom. Tive outra ideia. José, então, podia se chamar José Raimundo, que é um nome bem comum por lá. E Maria podia se chamar Maria da Graça. Aí, a história podia começar assim.